O Parlamento Jovem é uma iniciativa para jovens e dos jovens, é uma iniciativa que pretende incutir alguma sensibilidade social, e a política também é uma vertente que tem uma implicação direta, não digo no a breve prazo, mas a curto ou médio prazo já tem algum impacto e tem alguma influência nestes jovens. E isso acaba por ser uma iniciativa que para eles é uma mais-valia e para o município também é uma forma de dar a conhecer a política aos mais jovens. Sem dúvida, eu acho que é essencialmente pô-los na situação prática da sua vida ativa. Desde jovens, sensibilizá-los para o que é vida pública, que pode ser feita desde a intervenção na associação de estudantes da sua própria escola, como na associação da Academia de Música que pertençam, ou outras, até de índole religiosa e de índole mais diversificada. É sempre a intervenção ativa de uma cidadania ativa, que é isso que se pretende incutir nos jovens da mais tenra idade. Envolvendo aqui o município, é um mal crónico ou não, há pouca envolvência, há pouca participação da comunidade nas ações e nas decisões políticas, as pessoas acabam por não se envolver diretamente. Eu penso que sim, porque o objetivo da maior parte das pessoas que está connosco e que os jovens não são diferentes é o seguinte: quando pensam na política ativa, pensam sempre no Parlamento, ao mais alto nível, e eles têm que perceber que não é. É ao lado, é na sua ação do dia-a-dia, em cooperação com os seus colegas, com o espaço que os acolhe, quer seja a escola, quer seja a comunidade mais alargada. E se intervirem localmente, aí até podem decidir, não centralmente, localmente mesmo, podem decidir. Sem dúvida. E que, fruto dessa decisão próxima, de proximidade, é que se fazem as grandes decisões, e isso é todo um trabalho que tem que ser dado passo a passo, quer na escola, como disse atrás, quer com toda a comunidade envolvente e, essencialmente, com uma consciencialização desde as mais tenras idades nesse sentido. Falando agora e virando agulhas, estamos a meio do mandato, como é que está a correr e que balanço? Olha, para mim está a ser extremamente agradável, é um desafio, até porque eu venho do ensino, e olhar para o ensino de uma forma macro, de uma forma conjuntural num todo, penso que tem sido extremamente agradável. Para mim, também tem sido um desafio constante e permanente, porque nós somos um município que aderiu à descentralização e que viver e conjugar olhares diferentes sobre a educação não tem sido fácil, mas tem sido aliciante. É um município também, de certa forma, envelhecido. De qualquer forma, apostar e fazer uma aposta na juventude é fundamental para o município. É fundamental, nós temos sempre, em termos de políticas direcionadas para a juventude, quer através da educação, quer através das associações, não sentimos esse envelhecimento, até pelo último census, somos um concelho que está a crescer, fruto da dinâmica empresarial e de desenvolvimento local. Temos boas escolas, temos uma equipe de professores maravilhosos, temos atividades de complemento à própria escola que o município apoia, e isto tudo depois se traduz num catapultar e num cativar de novos jovens que aderem à nossa comunidade. O Oliveira de Barro está colocado estrategicamente, está a meio entre dois distritos importantes, Coimbra e Aveiro. Esse estabelecer de redes e parcerias entre vários municípios, os mais próximos e não só, também é fundamental para o crescimento. Sem dúvida, sem dúvida. E nisto também tem a ver muito com a comunidade intermunicipal, cujas políticas muitas vezes são definidas ao nível da plataforma CIRA, e que estes concelhos que se veem aqui ensanduichados, passa a palavra, entre dois grandes concelhos ou até distritos, leva a que tenham uma forte implementação das suas políticas e se vejam respeitados, mesmo por serem municípios mais pequenos. Qual é o setor para o Oliveira do Bairro que pode ter mais futuro? O setor industrial, ensino, economia, qual é a indústria, qual é o setor que pode ter mais margem de progressão e mais sucesso? Eu penso que é um conjunto, uma coisa depende da outra, mas essencialmente, se nós olharmos para a vertente educativa, eu penso que serão os cursos na área da metalomecânica e cerâmica, essencialmente. O desemprego em Oliveira do Bairro está abaixo da média, não, precisamente o contrário, está abaixo da média nacional.